sentado na calçada de cano de canequinha do Black Tumblin. Eu vi um garotinho do Black Tumblin fazendo uma bolinha do Black Tumblin, bolinha de sabão. Muito bem, Miote, Brunão e Cavaleira e todos os ouvintes do Jurassicast. Aqui é o Thiago Iório. E a Tata. Lá do Na Calçada, podcast do NaCalçada.com. Ô Tata, você sabe por que a gente tá aqui no Jurassicast hoje? Porque nós vamos falar de um sonho de Natal. É mais ou menos isso. Hoje a gente tá aqui pra contar uma história de Natal. Ah é? Mas nós temos mais que uma, e agora? Vamos contar aquela, quando esqueceram de mim, eu tive um Natal muito, muito louco. Não, tá. É melhor eu contar a minha história de quando esqueceram de mim, perdido em Nova York. Seriam as minhas férias mais frustradas, se não tivesse conhecido aquele duende lá em Nova York. Essa tu nunca me contou. Tu conheceu um duende em Nova York? Sabia que isso é um milagre, né? Não vai me dizer que foi na Rua 34. Não. Foi lá na plataforma de embarque pro Expresso Polar. Isso tá muito estranho. Mais estranho que o mundo de Jack. Vai me dizer que o duende era o Rudolph e tinha nariz vermelho. Não, ó, o nome dele era Scrooge. E sério, ó, um duende. Foram 8 noites de loucura sobrevivendo ao Natal. Sensacional, cara. Eu também tive um Natal muito louco. Imagina que me apareceu o Grinch. Só que rolou um Papai Noel às avessas. Porra, esse então foi um Natal bom pra cachorro. É, só faltou ver a minha mãe beijando o Papai Noel, né? Bom, é isso, pessoal. Queremos desejar um conto de Natal para cada um dos leitores, ouvintes e telespectadores do Jurassicast. Bom, agora a gente vai continuar lá vendo o Simplesmente Amor, que é o meu filme preferido. Não, é o nosso filme preferido de fim de ano. É, mas a gente vai continuar vendo ele lá, e quem quiser vai lá no nacalçada.com e a gente já falou sobre ele, né? Exatamente. E pra todo mundo, Feliz Natal! Natal. E pediu pra com ele brincar, foi então que eu vi como era bom brincar, com bolinha de I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jingle bell, acabou o papel. Não faz mal, limpa com jornal. O jornal tá caro, caro pra chuchu. Pra que tanto luxo? Pra limpar o balde, internet! Vocês pensaram que eu ia falar c... Não falei c... Nós estamos tentando fazer o nosso programa se tornar livre. Esse quem vos fala é Manuel Calaveira, meus caros. E voltamos para mais um episódio épico no nosso último programa do ano, meus caros internéticos. Sim, esse aqui é o último que vocês vão escutar em 2011. E não estou aqui sozinho. Estão aqui comigo o Miote. Porra, Leonardo caiu, Bruno? Miote. Oi, foi mal. Porra, o que, que foi? Cansado, pô, foi mal. Não, tô dormindo aqui, foi mal. Pariu, tá foda, velho. Não, desculpa aí, foi mal. Vamos lá. A puta que pariu, Miote. Não, eu desculpa já falei, aí, velho, pô, foi mal, para, sério. Para com essa tua vida dupla. Caralho. De ficar sendo dançarina de striptease, velho. Não dá certo. Você sai morta de casa, não dá, tá, cara. Esse final de ano tá complicado mesmo. Porra, muito solicitada, né? Pior que tô mesmo. Festinhas de empresas, né? Miote, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Diga aí. Como é o bolo dentro, lá dentro? Você sai assim do bolo, como é que é? É legal? É esquenta? A gente tá falando sobre Esquecer de Mim, né? Não, estamos falando sobre o meu saco enrugado. Não, porque eu não lembro, pô. Agora que eu acordei, pô. Acabei de acordar, cacete, peraí. Não, só pra dizer que eu odeio ficar sozinho em casa. Caralho, antes você tivesse dormido, bicho. Puta que pariu, velho. Eu odeio. E está aqui comigo também, Brunão. Eu sempre quis ter uma banda de polka chamada Kenosha Kickers. É, gordo você já é, né? É É, meu caro internet, vamos falar hoje do filme que lançou o pai dos filhos do Michael Jackson no cinema. Olha que beleza. Macaulay Culkin no ar de sua inocência. Se é que pode chamar aquele moleque de inocente. Vamos hoje, meus caros, falar de... Esqueceram de Mim. Você que tem aí na casa dos 30, com certeza se lembra desse filme e se lembra o quanto deveria ser legal ficar sozinho em casa, passar a porra da loção de pós-barba que teu pai usa na tua cara. Eu fiz isso, cara. Ardeu? Puta merda. Tudo isso e muito mais depois dos reclames do Jaibinho, ó. Não sai daí. Eu sou um novo carteiro. Eu sou de tamanho. Olha o carteiro! Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Eu, todo teu, minha, toda minha, juntos essa noite, quero te dar todo meu amor, toda minha vida, sim, eu te procurei, hoje sou feliz com você, que é tudo que eu ganhei. Oh, eu te amo. Oh, eu te amo, meu amor. Oh, eu te amo. E o meu sangue ferve por você. Sangue ferve por você. Sabe uma coisa? Imitar o Magal é muito mais difícil do que eu imaginava. E fazer a voz das Magazetes? Isso que é pior, pô. Porra. A voz das Magazetes é só imitar o Hugo Soares. Tá valendo. É a Zuguetes. Eu acho que acordei todo mundo aqui em casa agora. Porra, nossa. E eu, meu vizinho aqui. Nossa, o Bruno e o Miotti tiraram um saco, né? Pra poder fazer essas vozes aí. O Bruno, então, deu pena dele. Meu amor. Chega no babaquice, que hoje a leitura de e-mails, hoje os reclames do Jaiminho está rápida. Por que que está rápida? Porque o programa está longo. E por que que o programa está longo? Eu não sei, perguntei pro Miotti. A gente primeiro tem que agradecer a todos os nossos amigos podcasters que mandaram sua mensagem de Natal pra gente usar nesse programa. É, por enquanto só escutaram um, né? Mas já vai aparecer mais. É, vocês já escutaram, mas desse programa vão escutar outros. E então, você, nosso querido ouvinte, prestigie o podcast dos nossos amigos que, pô, acolheram a gente de braços abertos esse ano aí na Podosfera. E a gente é muito grato a todos eles, né, que ajudaram pra caramba na divulgação. Eles atenderam o pedido da gente de mandar uma mensagem pros nossos ouvintes. Prestigie o site deles, escutem os programas de Natal, final de ano aí deles também, que eu aposto que vocês vão se divertir demais. Qual foi a frase vencedora da promoção do DVD do Antissólido que é mal acompanhado? Eu não quero lembrar que aquela foto existiu, cara. Ela existe ainda. Ela tá tão difícil apagar ela da minha mente, ela ficou gravada na minha retina. Eu fui no oftalmologista, ele fez um negócio lá que apareceu a foto do Miotti na parede. Ele foi fazer um reflexo na minha retina, ficou gravado, ficou queimado na minha retina. Furou a retina dele, né, na hora que ele viu o resultado do exame. O oftalmologista é meio esquisito, ele ficou com tesão. Então tá, vai. Miotti. Vocês querem saber quem ganhou a frase? Os dois. Primeira frase, depois você vai ver quem ganhou. Não importa quem escreveu, o que importa é o que foi escrito. Tá, a frase foi a seguinte: pra que falar se posso sensualizar? Olha aí. Olha, resumiu uma oração, três palavras, o cara resumiu o Miotti. Pra que falar se posso sensualizar? Entendeu, internet? Por que que o Miotti vive calado? É disso. Ele sensualiza. Ele por trás, cara, ele tá sensualizando. Tudo com o Jonas Cast. Opa, peraí, por trás? Cuidado, hein? Não, por trás dos bastidores. Não, ah, tá. Não na sua traseira. Que isso fique bem claro. Claro, com certeza. E quem foi o vencedor, o criador dessa pérola? Foi o Caio César. Da onde? Ah, da onde eu sei, ele não botou? Ah, da casa dele, né? É. Da internet, do Hotmail. Da internet, do Gmail. Caio César, parabéns, você ganhou a última promoção do Jurassic Cast não, com sua frase. Não, tem mais uma. Que a última promoção, cara, desse ano, não foi? Não, a última tem. Está neste episódio, que é pra concorrer ao DVD do Esqueceram de Mim, Esqueceram cara. De mim. Ah, então, olha, eu querendo acabar com logo um ano. Mas é que esse ano tem que acabar logo, cara. Olha, gente, a gente só tem mais um ano pra viver. Vocês estão lembrados qual é a data final, né? Então, 21 de 2 de 2012. Eu, se fosse vocês, começava a correr pelado pela rua, sei lá, anarquizem. Ou não. Então, qual é a próxima coisa agora? A promoção de Esqueceram de mim, cara. Essa vez vai ser diferente. Manda a frase, normalmente, lá pelo campo contato no site. E além disso, você vai ter que ir lá no Facebook e curtir a foto que vai estar postada lá, tá? Vai estar todas as regras aí no post. Só vai ganhar se fizer a frase e curtir a foto lá também. Tá, mas a foto vai estar no post? A foto vai estar no post, mas vai estar também no Facebook. Se você mandar a frase pelo contato e não tiver ido lá no Facebook pra curtir a foto, você tá desclassificado. E cara, essa foto tá demais, né? Com a participação do nosso querido prefeito da cidade gamer, Carlos Vivaco, no aniversário do Miotti, comendo pizza. Vivaco fez cara de gremlin, cara. Ficou excelente, bicho. Caraca, é mesmo, né? Mas o Vivaco é porque ele tava querendo comer a pizza do Miotti, né? Pois é, comer o redondinho do Miotti. Não, aí não, aí não. Tu, você vai simplesmente pegar, olhar, pensar numa frase bem idiota, escrever a sua frase e curtir. Não se esqueça de curtir, será desclassificado quem não curtir, tá certo? Precisamos também deixar aqui o nosso agradecimento especial a quem tornou todas as nossas promoções de DVDs uma realidade nesse ano de 2011. Porque desde o Dona Flor, o episódio número 10, ou seja, há 9 episódios atrás, que todos os DVDs foram oferecidos pelo pessoal do Albergue Criativo, que também fez o nosso site. Então eu queria desejar a eles um Feliz Natal pro Luiz, pro Eduardo, pro Vitão. Cara, brigadão, vocês são parceiros, vão estar sempre no nosso coração. E cara, o que vocês precisarem, tamo aí. E a gente vai precisar também de vocês por mais tempo. É, por favor. Isso, não nos abandone. Lá no post, aliás, eu vou deixar pro Miotti falar. Miotti, o que tem lá no post também? Vocês vão ver um R2-D2 lá. Que R2 é esse? O que que está fazendo aí? O que acontece? Um amigo nosso, o Hermes, aquele cara que faz as fantasias de Star Wars, de Senhor dos Anéis, o que for, ele tá vendendo esse R2. Olha! Ele precisa pagar as contas da casa dele, é isso. É, ele mesmo falou pra mim, tem que pagar as contas, então ele tá vendendo esse R2. Não falou pra mim o valor, tem que entrar em contato com ele. Então, todos os contatos estão aí no post pra você falar com ele. Cara, impressionante esse R2, nível de detalhes. E assim, é tamanho real, né, Miotti? Tamanho real. É escala 1x1. E tá todo detalhadamente perfeito, é igual, idêntico ao R2 do filme. Fantástico. Clique lá, vai estar os contatos lá do Hermes, então você clica lá e entra em contato com ele, faça as transações lá, o que que vocês quiserem lá. Se você comprar, não esqueça de falar pra gente, mande sua foto abraçadinho com R2 pra gente colocar no site também, viu? Ó, 13º, acabou de receber, né, a segunda parcela, então porra, faça esse favor a si próprio e se dê esse presente de Natal, cara, que é um presente pra uma vida. Eu vou encomendar dar uma fantasia pra ele, vou botar o Batman. Você de Batman? Arkham City. Olha eu de Batman, cara. Você de Batman, o Miotti de Robin e eu de Coringa, olha só. Mulher gato. Você de mulher gato. Mulher gato, é. Vou de mulher gato. Vai, certeza, gatão. É. Cara, eu vou ficar muito mal, velho. E eu vou ficar falando assim, todo programa agora eu vou ficar falando assim. Que é Calaveira? I am Calaveira. Que ridículo. Chega dessa idiotice, vamos escutar agora os e-mails de vários. É, atendendo a pedidos, né, do Calaveira, acho que foi ele ou foi o Brunão. Ah, não importa. Eu sei que vocês pediram que enviassem mensagem de voz, né, pra vocês, então aqui estou eu, Rafael de Goiânia, Goiás, e tô mandando uma mensagem pra vocês. Eu começo, né, primeiro agradecendo a vocês pelo podcast, que é muito bom, muito bom, muito engraçado. Eu gosto demais do podcast de vocês, né? Eu cheguei aqui devido à indicação do Pauta Livre News, lá do Carlos Tourinho, do Hugo Soares, né, do Panda, e tenho feito uma maratona podcastal, como diz o Léo da Radiofobia, né, do seu programa Jurassic Cast e também do Radiofobia, que eu conheci faz pouco tempo, né? Então tenho ouvido vocês e ouvido o pessoal da Radiofobia também. E é isso, só isso eu vou falar do Radiofobia. E eu não sou muito de assistir filmes, né? Eu tenho um pouco de preguiça de assistir filmes, né? Eu já fui um cinéfilo melhor, né, quando eu era jovem, mais jovem, né? Não sou tão velho assim. Mas eu tenho, eu confesso, eu tenho uma preguiça de assistir filmes, mas eu adoro ouvir vocês comentando sobre tais filmes, porque isso é muito engraçado, porque eu fico pensando como é que vocês conseguem tirar tanta coisa legal sobre os filmes, como é que conseguem analisar tão bem, né? Esse filme é muito bom, ou muito bom mesmo, eu adoro. E mais uma vez, né? Eu também tenho que falar que o programa do Rock de vocês sobre o filme do Rock foi, me deixou assim bastante emocionado. Não que eu tenha chorado, porque sabe como é que é, né? Homem não chora ou chora, mas não importa também. Foi muito emocionante, né? E me deixou com um nó na garganta. E eu tava viajando, né, enquanto ouvi o programa, e eu quase que eu tive que parar o carro enquanto viajava para poder me recompor, para continuar na viagem, para me concentrar, porque assim, foi um programa muito, muito, vamos dizer assim, pesado, muito emocionante, foi muito bom, né? E só agradecer vocês mais uma vez, vocês são demais, eu gosto muito mesmo do programa de vocês, e não vejo a hora de que saia o próximo programa para me ficar ouvindo, rir bastante, né? E me divertir com os comentários sobre os filmes que a maioria nem conhece. Um abraço a todos vocês. Aqui fala Rafael de Goiânia, 29 anos, e é só isso que eu tenho a dizer. Até mais. Olá, tudo bem? E aí, galera do JoyceCast, beleza? Aqui é o João Manuel, auxiliar de animação, São Paulo. Então, tem um comentário sobre os aventureiros do Bairro Proibido. Então, galera, eu tenho o costume de assistir filme quando eu vou dormir. E quando o filme tá meio parado, meio lento, eu tô pensando, também eu deixo pro dia seguinte. Mas, mano, eu fui assistir esse aventureiro aí. Cara, isso aconteceu 4 vezes, mano. Eu nem acabei o filme ainda. Poxa, que bosta. Esse filme é muito ruim, velho. Mas o cast ficou muito bom. Então, galera, eu tenho 2 comentários a casts anteriores. Um deles é A Volta dos Mortos-Vivos. Que logo no início do filme, quando os caras picotam aquele zumbi Simpsons e leva ele lá pro outro cara, que explica pra ele, não, que tem que queimar ele, que não sei o que, aí os caras queimam ele lá no crematório. Aí me sai aquela fumaça maldita que acorda o cemitério inteiro e não acorda aquele zumbi que o cara tava mexendo. Cara, por que ele não acordou, velho? Ele não cheirou o gásinho? É, por quê? Então, e o segundo é sobre Alien, ou Oitavo Passageiro. Que é o seguinte, no final do filme, quando aquela menina consegue fugir com o gato, que eu não me arrisco a dizer o nome dela, que eu tenho medo de errar, cara, pensa comigo. O Alien baba aço. Se ela deixa o Alien lá dormindo, ele dorme e baba. Cara, ia explodir aquela porra daquela nave, ia morrer ela e aquele gato lazarento. Enfim. Então, Calaveira, percebi que você gosta de filmes de animação por citar referências em alguns casts. E tenho aqui minha dica de filme de animação. É um filme da década de 80, especificamente de 1988, que é Uma Cilada para Roger Rabbit, de um diretor muito bom que já fez o filme que eu mais amo, Náufrago. Ah, e antes que eu me esqueça, ô Brunão, que é isso, pô, não quero comer vocês não, cara. Que isso, vocês são meus amigos, vocês moram aqui no meu coração. Mas se um dia, se vocês vierem pra São Paulo, eu faço questão de pagar um jantar pra vocês aí, contanto que cabe no meu bolso, né? Mas enfim, falou aí, galera. Minhote, Calaveira e Bruno! Falou, Jurassic Cast! Obrigado então, Rafael e João, aí pelas mensagens carinhosas de voz, pessoal, por atender os nossos pedidos de que mandassem e-mails de voz. Cara, muito obrigado pela dedicação, pelo tempo desprendido em nos mandar o seu recadinho. A gente adora. Tá aí agora para todo mundo ver. E você que não mandou ainda, mande o seu recadinho de voz também. Ou mande seu e-mail, mande seu comentário. E, cara, espalhe o Jurassic Cast pra todo mundo. Vocês têm uma missão, que é espalhar essa merda pra todo mundo que vocês gostam. Então é isso. Não se esqueçam, escutem aí o resto do programa, prestigiem os nossos parceiros, mandem e-mail de voz. Escutem o resto do programa. O programa vai começar aí agora. É, mas é. Vai fazer o quê? Ah, escutem aí agora. Esqueceram de mim. Tchau pra vocês. Até 2012. Oh, eu te amo. Oh, eu te amo, meu amor. Oh, eu te amo. Cara, esse filme é muito clichêzudo. Vocês não acham, não? Começa que é um filme de Natal. E filme de Natal já é clichê, cara. Eu não sei se vocês sabem, mas eu odeio filme de Natal, né? Filme de Natal é sempre aquele negócio. A família bonita que está esperando o Natal, e aí acontece alguma coisa que os separa ou que faz eles brigarem, e no fim, o espírito do Natal, aquele negócio família, faz com que eles se unam de novo para uma bela festa, um belo peru e. Lembrei do Cazé agora. O Cazé que fazia essas porras. Você lembra do Cazé? Porra. Não, te vi. O Cazé que fazia assim. E aí, não sei o quê. O famoso artifício de quem não tem o que falar, né? Fique com o troco, seu animal. Eu fui assistir esse filme pra gravar com meu sobrinho. Nossa, ele adorou. O Miotti só assiste os filmes com os sobrinhos, já percebeu isso? Pô, os filmes dos anos 80 tem que botar um sobrinho pra ver os filmes que prestam, né? Ah, é claro. Aproveita e põe também Emanuele. Não, fala sério, não, põe é sério. Não, eu tô também, também. Fique com o troco, seu animal. Home Alone, né? Sozinho em casa, um garotinho e infanto juvenil, criado a leite com pera, ovo maltino... Que fica em casa sozinho. Sonho de qualquer criança. Calaveira, na verdade, você falou aí que o filme lançou o Macaulay Culkin. Na verdade, o filme que lançou ele, na verdade, já tinha feito alguns filmes antes, mas o filme assim que chamou a atenção com ele, o primeiro que chamou a atenção, foi o próprio do John Hughes, com o John Candy, Uncle Buck, em português, Quem Vê Cara Não Vê Coração. Que é um ótimo filme, inclusive. É, que é engraçado, né? Chega o tio e tal pra passar um tempo com a família e o cara é inacreditavelmente... É gordo, né? Como a gente falou, claro, no programa anterior, claro. É um gordo espaçoso. É isso. Na verdade, a história, o plot do filme deveria ser ele um tio meio vagabundo que vai cuidar dos filhos do irmão. Isso. Mas ele é o cara vagabundo mais trabalhador que eu já vi. Mas eu digo assim, cara, quando eu digo mais o que lançou, o mais conhecido, é porque o Esquecendo de Mim foi realmente aquele pontapé na carreira do Macaulay Culkin, né? Exato, é o filme onde ele é o protagonista, né? Ele é o principal do filme, exatamente. Isso, isso. Que continua não fazendo nada e ficou muito famoso por isso. Eu adoro esses atores, cara. Não fazem nada e ficam muito famosos. Só porque o cara agora é bonitinho. É. E tem a boca vermelha. Vocês repararam que o Macaulay Culkin tem a boca parecendo que vive batendo nos cantos com a não, boca? Não, parece vermelha, que ele usa cara. Gloss, cara. Parece que ele usa não, gloss. É porra! É verdade, velho. Eu fico com aquela boquinha de coisa assim, bem brilhosa. Eu não gosto do Macaulay Culkin. Vamos estabelecer isso agora, pra depois vocês escutarem o programa inteiro e falar, cara, verga! Eu não gosto do Macaulay Culkin. Pronto, comecei. Eu até esse filme, até o segundo filme também. A sua opinião me interessa, continue aí, vai. Não, gente. Riquinho, eu gostava. Ah, se f... Eu gostava dele. Mas quando eu vi o Anjo Malvado, eu fiquei com a raiva desse garoto. Ai, porque ele tá tão mal, né, Miotti? Não, Zé, sério, ele tá com aquele garoto filho da puta, sabe, que a gente quer matar mesmo? Ah, então ele foi bem, porra, porque o papel dele é esse. Pois é, mas deu raiva, deu raiva. Peraí. Aqueles garotos filho da puta que a gente quer matar mesmo. Gente, caralho. Olha caralho, só, olha... você descobre um psicopata nos pequenos detalhes. É verdade. Entendeu? Quando solta uma dessa assim, do nada, tá conversando de outra coisa, daqui a pouco. Não, porque não sei o que, feio no c. Não sei o que, e tal. E aí, f. Tá bom. E aí, eu vou matar esse moleque, não sei o que. Sabe, do nada solta um negocinho assim. É porque ali tem um psicopata. É verdade. Então, se você tem filho pequeno, nunca chegue do lado dele. Perto do Miotti, porque... Cara, faz isso não, porra, adoro criança, porra. Porra! Porra! Se não gostasse, frita! Hein? Se não gostasse... Adoro criança, frita! Adoro criança, cara! Frita! Fique com o troco, seu animal! Ah, cara, a gente tá falando tanto de criança porque o filme basicamente é sobre criança. É, na verdade, é um pensamento infantil que permeia toda a realidade do filme. Que o garoto, ele fica imaginando o Kevin, que é o garotinho protagonizado pelo Macaulay Culkin. Ele acha que ele sumiu com a família dele num passe de mágica com o pensamento, que é aquela coisa muito do pensamento infantil mesmo. E ele se vê de uma hora pra outra, sozinho, numa mansão de 23 quartos. E eu queria saber o que, que aquele pai daquele moleque filha da puta faz da vida... Pra pagar passagem pra Paris pra família inteira. Eu nunca entendi essa merda. sabe, não sei por que, que tem que viajar aquela patuleia. Cara, eu odeio patuleia. Calma. Eu odeio patuleia. Calma. Vamos do começo. O filme, a história é o seguinte. Pra quem nunca viu, é véspera de Natal. Eles estão se preparando porque no dia seguinte vão viajar. A família inteira. Realmente a família tem 24 componentes. O cachorro, o papagaio, o tio chato, o irmão pentelho. Aranha. Aranha e o caralho. E vem cá, só um adendo. Vocês perceberam que aqui são dois casais de adultos o filme inteiro, né? E são 14 crianças. Aquela dupla de casal não fazia outra coisa que não fosse trepar, né? Ah, é? Porque eram 14 crianças de um lado, 14 crianças do outro e ainda 4 adultos. Eu percebi isso hoje, velho. Porra, planejamento familiar enfia no c... Mas eles são ricos? Eu sou rica! Eu sou rica! Eles podem. Cara, eu não sei, velho, se são ricos. Não tem como uma pessoa pagar 28 passagens pra Paris e ter duas Belinas paradas na porra do estacionamento de casa, velho. Não tem. Porra, não faz sentido. Era o carro da época, porra. Que carro da época, rapaz? Ai, caralho. Antes que a gente se perca. É, e aí o moleque apronta lá alguma merda no meio da bagunça. Só faz merda o garoto. É, né? O garoto é um merdeiro. Não, mentira, não, ele faz porra nenhuma. O povo é que é uma família perversa do caralho. Também. O irmão gordo dele, que eu não sei como aquela mãe tem coragem de manter aquele filho dentro de casa. Um desgraçado de um moleque feio, com os dentes da frente separados, o cabelo espetado. O moleque é dois palmos acima do pai, velho. Que porra é essa? Ele tem 14 anos e cara de 150, né, velho? Porra, velho. E cara de filho de lenhador. O irmão mais velho sacaneia o mais novo. O mais novo derrama Coca-Cola nas passagens, nos passaportes. E aí ele é obrigado a dormir no sótão. Família de filho da puta. Quem que tem que botar a porra dos passaportes em cima da merda da pia da cozinha? Me fala. Puta que pariu, velho. Calma, bicho. Calma, cara. Calma, deixa a gente chegar lá. Eu não gosto de filme de Natal. Ano que vem vai ser a mesma ladainha, já tô avisando você. Vai ser a mesma coisa. O moleque tá puto com a mãe e ele deseja que ele não tivesse família. E aí ele sobe pro sótão, a família no dia seguinte acontece ele uma... Ele sobe não. Aquela mãe desalmada coloca ele pra dormir sozinho no sótão, velho. Qual é essa? Aí ele vai dormir no sótão, e aí de noite acontece uma ventania, uma tempestade de neve, sei lá que caralho, essas porra que tem nos Estados Unidos. Cai energia, eles acordam atrasados pra ir pro aeroporto, é um pardieiro do caralho, todo mundo correndo desesperado, e esquece o menino dentro de casa. E aí ele clichê. Acha... Clichê. Isso. E aí acontece que ele acaba tendo que defender a casa de dois ladrões que estão assaltando todas as casas da vizinhança. Detalhe, um dos ladrões é o Joe Pesci. Isso. Cara, eu tenho 31. Eu não tenho coragem de encarar o Joe Pesci olho no olho. Se o Joe Pesci vai falar assim, yay, good morning, pra mim o Joe Pesci vai me bater. É isso, a história do filme é essa. É, o resto do filme é ele vivendo sozinho. A mãe tentando voltar pra casa quando descobre que ele ficou pra trás. E os ladrões tentando entrar na casa. E aí, altas confusões, sessão da tarde total. É isso. Acabou o podcast. Obrigado, interneticos. Até a próxima. Tchau pra vocês. Todo mundo em silêncio agora. Olá, queridos, aqui é a Angélica do MasmorraCast. Prazer poder passar aqui e deixar uma mensagem. Um grande abraço para vocês nesse Natal, que essa entrada agora do novo ano que está se iniciando seja uma entrada maravilhosa, que esse ano seja um ano muito produtivo para vocês e para todos nós que fazemos podcasts, tá? Nós aqui do Cinema Masmorra desejamos tudo de bom para vocês. Eu falo em nome de toda a nossa equipe que não pôde estar presente aqui para deixar um áudio, tá? Maravilhoso saber que o Jurassic Cast agora está entre nós, aí é novo e tem excelentes podcasts de muita qualidade, muito humor. Abraço apertadíssimo aí pro Bruno, pro Calavera, pro Miotti. E que venha aí 2012 com toda a força. So this is Christmas. And What have you done? Fala pessoal do JurassiCast, aqui é o Boris Depré, o aspirante profissional diretamente do AspiraCast. Eu vim aqui para desejar ao Calaveira, ao Brunão, ao Miote e a todos os ouvintes do JurassiCast um Feliz Natal e um ano de 2012 muito melhor que 2011. E aí, Jurássicos? Quando é que saiu um episódio sobre Rudolf, a rena do nariz vermelho, hein? Um grande abraço, meus amigos! Tchau! Olá, aqui é Camila do Papo de Gordo. Estou aqui para desejar a todos vocês um encerramento muito, muito, muito satisfatório de 2011. Que em 2012 o JurassiCast continue nos divertindo do jeitinho... Você me ensina um jeitinho! Que só o Calaveira, o Brunão e o Miote sabem fazer. É isso aí, pessoal. Um beijão. Até ano que vem. Tchau, tchau. Tchau! Salve galera do JurassiCast, quem vos fala, vocês já sabem quem é, sou eu pra variar, fã stalker de sempre, marca sonora galera, é muito bom cara, ver o sucesso de vocês, ver realmente tudo que vocês estão alcançando em tão pouco tempo, né, na verdade até de podcast, a galera que vocês andam entrevistando, né, o Mário Monjardim, o Mário Jorge e todos os eventos, né, também, tantas participações legais, né, no JurassiCast que vem acontecendo também e falar que é muito bom, cara, poder olhar assim e falar, pô, os caras são meus amigos, eu conheço essa galera, entendeu? E poder dizer que vocês também são uma inspiração, né, cara? Inspiração porque eu confesso que eu sempre quis trabalhar com rádio, principalmente, e o podcast meio que me ajuda até, né? A mídia podcast me ajuda, digamos assim, matar essa vontade. Obrigado pela amizade, pela inspiração e por tudo que de bom que vocês trouxeram pra minha vida e não sabem. Gosto muito de vocês, abração Miote, abração Brunão, abração Rodrigo. E não esquecendo, né, também de desejar para todos os ouvintes e para vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E que se 2012 realmente for o final dos tempos, que seja o melhor ano de nossas vidas. E que se não for, que também seja do mesmo jeito. Abração, galera. Ai, cara, esse filme, ele foi lançado no Brasil 20 de dezembro de 1990. Pra variar, no Natal. Isso. E ele tem em seu elenco o pai dos filhos do Michael Jackson, como eu já falei, o Joe Pesci, que é um dos ladrões, Daniel Stern, que também é um ótimo ator, que é um outro ladrão, e o Catherine O'Hara, John Candy e John Hardy, que são... O Catherine O'Hara? Não, Catherine O'Hara. Isso, a mãe dele, a mãe que é a mãe dele, que é a ruiva. Isso. John Candy, que obviamente... todo mundo conhece, e o John Hurt, que é o Peter McAllister, que é um ótimo ator, que tem a manha, pra mim isso é manha, de atuar sem abrir a boca. Eu acho isso fabuloso, o cara forma frases, palavras complexas, ele não move os lábios. Eu acho isso uma coisa impressionante. O dublador, que eu vi esse filme dublado, o dublador que dublou esse cara, ele teve um desafio. Ou não, né? Porque ele podia colocar qualquer coisa, porque não tava mexendo a boca. Praticamente esse cara deve ser pai ou deve ser um parente consanguíneo da Marjorie Stian. Que ela também fala sem mexer a boca, velho. Eu não gosto de pessoas que falam sem a mexer a boca. Você tem que mexer a boca. Pessoas que falam sem mexer a boca são ventrílocos. Não podem estar em uma conversa de adultos. Pronto, falei. Hoje eu estou nervoso, cara. Eu tô percebendo. Esse filme, eu não gosto de filmes de Natal. Bom, o roteiro é do nosso querido John Hughes, que a gente falou aí no programa passado do Antes Só Do Que Mal Acompanhado, e a produção é dele também, né? Sim, produção e roteiro, John Hughes, e direção, Chris Columbo. Agora a gente chegou no problema do filme. Ah, tá. Tá bom. Só esse. Não. No maior deles. Ah, tá. Na minha... humilde opinião, o maior problema desse filme é o Chris Columbus. Por quê? Cara, porque por mais que as ideias do John Hughes sejam clichê, a execução do Chris Columbus, cara, é sempre muito pobre, eu acho, sabe assim? É o clichê em cima do clichê, não é? Isso, ele usa todos os clichês de direção, ele usa em cima dos clichês da história. Então é clichê realmente em cima de clichê. Não que seja ruim, de maneira alguma, eu não acho esse filme ruim. Eu gosto desse filme, achei ele muito divertido. Já achei mais quando eu era menor, hoje menos. Mas eu ainda acho ele um filme muito divertido, assim. É um filme Sessão da Tarde na sua essência. Que é o que o John Hughes sempre soube fazer, né, cara? Filmes Sessão da Tarde, assim, pra você sentar ali por uma hora e meia, você desligar o cérebro e se divertir com as palhaçadas, né? Que meio que acabou por ali, né, a Sessão da Tarde. É, eu acho que acabou até o Esqueceu de Mim 2. Ele é meio que encerra em 92, eu acho que ele encerra aí os filmes de Sessão da Tarde. Piadas à parte, obviamente que eu tô de sacanagem, né, internet. Mas o Esqueceram de Mim 2 é bem fraquinho mesmo. É uma imitação. É o vício de Hollywood, né, Miotti? Como é que Hollywood continua um filme? Eles pegam todas as cenas que deram certo, exageram e acrescentam mais meia dúzia. No caso do Esqueceram de Mim 2, o que acontece é que ao invés de ficar ele sozinho em casa, ele fica sozinho em Nova York. E isso, ele vai pro Plaza, né? Pro Hilton ou pro Plaza, vai pro hotel famosão lá. Que eu vou te falar que é muito maneiro ficar sozinho em Nova York. Você já ficou sozinho em Nova York? Não, já fiquei junto em Nova York, mas enfim, deve ser maneiro ficar sozinho em Nova York. Ainda mais ele que ficou com o cartão de crédito do pai dele, né? Porra, é verdade. É a carteira cheia de dinheiro, né? Isso, exatamente. É, vamos deixar o segundo filme pra depois. Olha aí o Miotti. É o do ano que vem. É o do ano que vem. Vamos deixar o segundo filme pro esquecimento? Faz isso por mim. Fique com o troco, seu animal. Agora tem um adendo que eu fiquei de cara quando eu soube. E você que tá ouvindo também vai ficar de cara. A trilha sonora de quem é, Miotti? É do sonora. John Williams, ué. Olha só, cara. Cara, e é muito boa. Por isso que é uma boa. Trilha tão marcante, né? E é uma trilha muito boa. É muito boa. É muito boa mesmo. É muito boa mesmo. Aquele... Macaulay Culkin, cara, nesse filme, o apelo em cima dele foi tanto, cara, que até o Michael Jackson ficou com tesão e foi em cima dele, cara. Michael Jackson ficou maluco, velho, quando viu ele gritando, falou, aí foi atrás, velho. Ele imagina aí. Que isso, cara? Não, isso não pode ir pro ar, cara. Eu tô falando. Não, Miotti, isso não pode ir pro ar, cara. Na edição, vocês tiram aí. Não, mas é sério, eles ficaram amigos. Sim. Não, porque é o seguinte, cara, o Michael Jackson, ele não cresceu, cara. Ele ficou uma criança eterna. Porque dizem que ele não teve infância, né? Porque o pai dele cobrou muito dele ali na época do Jackson 5, e ele tinha muito show pra fazer, não sei o quê, e ficou criança. E na cabeça dele, ele continua criança. Então, assim, estabeleceu-se de que ele é um cara assexuado, regredido. E aí ele queria ser amigo do moleque que tava fazendo mais sucesso. Eu tenho certeza de que se Michael Jackson estivesse vivo, hoje ele estaria trocando papel de carta com Justin Bieber. Bem provável. Eu não tenho como falar sobre esse assunto, senão eu vou ser preso. Sério. Cara, o Brunão, internet, Brunão conseguiu colocar Justin Bieber, Macaulay Culkin e Michael Jackson na mesma sentença. Eu desisti de viver. Eu fui assistir o filme que tá passando agora, Operação Presente. Quem canta a música tema do filme, que é uma música de Natal, é o Justin Bieber. Cara, eu vou falar pra vocês que eu vi muitos trejeitos do Michael Jackson no Justin Bieber, velho. Ah, isso aí eu já tinha notado também. Você já notou? Já, ele fica botando a mão na xoxinha dele e fica assim... Ele deixa notado isso, já. Ele fica fechando o olhinho assim, gritando. Fica. Ele levanta o punho assim e faz... sabe? É igualzinho, cara. É verdade, eu tinha visto. Eu vi ele quando o Pânico entrevistou ele. A diferença nisso aí que o Bruno tá falando é que o Justin Bieber parece uma pessoa que tá sendo filmada em casa imitando Michael Jackson sem nenhum tipo de talento. Não, fala isso não. O moleque é talentoso, cara. Ah, Bruno, o que que você foi, bicho? Cê não, cara, que é sério. O que é, velho? Você tomou iogurte? Você tomou leite condensado? É, tu tá tudo docinho. Ele tem o talento dele, ele tem o público dele. Não sou eu. Eu não preciso curtir aquela merda. O som que ele faz, eu tenho noção que é uma merda. Mas é uma merda enfeitada. É uma merda com uma cereja em cima, assim, para as pessoas acharem que é bom. O mundo pop é isso, cara. Amy Winehouse, 27. Kurt Cobain, 27. Justin Bieber, só tem mais 9. Deus é pai. Nós aguenta. Corinthians aguentou aí, nós aguenta. Fique com o troco, seu animal. Então, Macaulay Culkin é o Justin Bieber da época, dos anos 90. É isso. Porra, é por aí mesmo, viu? É isso, cara. Ele era o Justin Bieber da época, ele só não cantava. E o Michael Jackson cantava por ele, cara. É verdade. Então, é isso. Eles eram amigos, ficavam naquele negócio, tereré. Então, assim, a fama do moleque era tanta que o ídolo pop maior da época, que era o Michael Jackson, quis ser amigo do cara, velho. E colocou ele no clipe, né? Não só colocou ele no clipe, como o Macaulay Culkin é padrinho de um dos filhos do Michael Jackson, pra não dizer que é pai. Ah, isso eu não sabia, não. É, tão dizendo aí que ele é pai, né? Pra mim é pai. Pois é. Porque o Michael Jackson podia ser branco, minha gente. Lucélia, o que que ele era, Lucélia? Lucélia, não vou falar. Vou deixar pra Lucélia. Lucélia, o que que o Michael Jackson era? Negro! Isso, Luciano, muito bem, muito obrigado. Não tem como aquele filho da puta ter dois filhos branco, mais branco do que a neve, louro, velho. Não tem. Porra. Caralho. Olá, seres jurássicos do JurassicCast, aqui é Dudu Salles do Papo de Gordo, e eu estou aqui hoje para desejar a todos vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, um 2012 com muitas coisas boas, e torcendo, obviamente, para que não seja o último ano de nossas vidas. Mas se tudo realmente acabar em 21 de dezembro de 2012, só posso esperar que até lá a gente aproveite muito e assista muitos filmes velhos. Valeu, galera, grande abraço para vocês! In the frosty air. Saudações, ouvinte de altíssimo garbo e elegância do JurassicCast. Aqui quem fala é Léo Lopes, o gerente da bagaça podcastal chamada Radiofobia. E é com muito orgulho na minha estetinha gorda e radiofônica que eu venho aqui hoje desejar um ótimo Natal aos meus queridos amigos Miote, meu xará, Brunão e também meu amigo Calaveira, o papaizinho fresco, meu amor, que nesse ano ganhou o melhor presente da sua vida. Eu quero agradecer porque nesse ano de 2011 eu sim também ganhei um presente. Eu ganhei um presente que talvez, ou talvez não, com certeza, é um dos presentes mais importantes que uma pessoa pode ganhar na sua vida. Esse ano 2011, entre outras tantas coisas, eu ganhei 3 novos amigos muito queridos, que são meus amigos do JurassicCast, Brunão, meu querido Miote e meu querido Calaveira. Eu gravei o JurassicCast pela primeira vez falando sobre O Último Dragão, The Last Dragon, Bruce Leroy, demos muita risada. Eu fui muito acarinhado por esses três que ainda em 2012, claro, com certeza, espero que retribuam o convite já feito, intimado, para aparecerem lá no Radiofobia para a gente falar sobre essa coisa, de falar sobre filmes antigos e, enfim, isso que vocês fazem com tanta maestria aqui no JurassicCast. Fico muito feliz de ter essa casa também aberta para chegar aqui a qualquer momento, falar com o ouvinte do JurassicCast e com meus amigos. Então eu quero desejar a vocês um ótimo Natal e que 2012 seja o ano aonde vocês consigam colher em dobro os frutos de todas as sementes que vocês plantaram. Um abraço na boca e até mais. Joe Pesci, cara, ele nasceu para esse papel. Que isso, velho? Não, ó, parei. Miote, o Brunão. Ele tá drogado, cara. Alguma coisa a Carla botou na água dele. Não é, bicho, velho. Presta atenção. O papel da vida do Joe Pesci? Não, eu não falei que é da vida do Joe Pesci. Eu falei que ele nasceu pra esse papel. Nasceu pra esse papel. Qual é o papel? Ele é o bandido que vai tentar sabotar. Pronto, é isso. Acabou? Pronto, vai roubar é a casa, né? É bandido, cara. Ele nasceu pra fazer bandido. O Joe Pesci faz um bandido como ninguém. Seja um bandido idiota ou seja um bandido motherfucker, cara. O Joe Pesci, ele nasceu pra ser bandido. É isso. Ah, cara, Joe Pesci, velho. Tá, beleza, ele faz o marginal como ninguém. Mas, cara, eu não vejo Joe Pesci escorregando em nasca de bacana. Entendeu? Eu não vejo Joe Pesci querendo, sei lá, batendo o dedo na porta e fazendo... A impressão que eu tenho, sinceramente, é que ele vai pegar um picador de gelo e vai enfiar no olho do Macaulay Culkin a qualquer momento. Tá, agora você sabe quem recusou o papel? Ai, Harrison Ford. Não. Robert De Niro, cara. Se você não vê o Joe Pesci fazendo, você vê o Robert De Niro? Cara, não. Não vê? Não. Pois é. De Niro, ele então, é mais, cara... ele tem mais cara de maluco que o Joe Pesci, né? Pois é. Então, cara, ainda bem que foi o Joe Pesci, bicho. Por quê? Só existem esses dois atores, né? Não, mas porque se tivesse sido o De Niro, cara... Cara, eu fico imaginando a cara do De Niro recusando esse papel. What the fuck is that? Are you talking to me? Are you talking to me? You want me to do this shit? Bicho, tu quer que eu faça essa merda? Fique com o troco, seu animal. Eu vi um filme com o Daniel Stern uma vez, que a mulher do chefe era doida pra dar pra ele. E tem uma cena que pra mim marcou a minha vida inteira. Que a mulher pega um queijo polenguinho, enfia dentro do decote e aperta contra o peito. Aí sai o queijo polenguinho furado, velho. Olha só. E é um filme muito galgado em cima da pataquada. Não tem nada de erótico no filme, nem pornô, nem sensual, nem nada. A cena acho que mais sensual que tem é essa. Não, sabe quem é o que Daniel Stern fez? Ele era o narrador... do Anos Incríveis. Sério? Caraca, é mesmo? É ele, era ele. É porque ele só via dublado, né? Mas ele que fazia. Homenagem a Anos Incríveis, Bruno, não. Como é que era o tema de abertura? Canta aí. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out of me? Igualzinho. Sabe o que eu acho legal? Que o Bruno, ele se empenha, cara, quando ele vai cantar. Você, olha, internet, se você pegar todas as palhaçadas que a gente canta, você vai ver o Bruno fazendo assim. Ele acha que ele vai virar cantor. Eu já fui cantor, rapaz. Eu já fui cantor, bicho. Já de cantei. Quê? Sério? Já cantei em grupo de igreja. É, isso é história para outro... Não, não é não. É história para esse aqui. Porque eu não tenho o que falar desse filme. Falei... Eu já cantei em coral, já cantei em grupo de igreja, já cantei... Sério, velho? Já fui cantor de banda de festa, bicho. Crooner. Tá pensando o quê? Fique com o troco, seu animal. A Catherine O'Hara faz a mãe do Kevin, né? Faz a Kate McAllister. E ela, sei lá, ela é meio esquisita. Vocês não acham não a cara dela meio esquisita, assim? Ela não é nem bonita nem feia, né? Ela é um negócio meio termo ali. E ela também não é normal, assim, né? Ela é meio esquisita, mas na voz da Mônica Rossi ela fica ótima, cara. Falando isso agora, que a Mônica Rossi faz a dublagem dela, quem faz a dublagem do Kevin... É o Petson Adriano. Exatamente, a voz das crianças endiabradas dos anos 80. E quem faz a voz do pai do Kevin é o Scar. É uma voz grave, né, cara? Uma voz grossa, cara, pra vozeirão, caramba. Vozeirão. Pois é. Chupa. Chupa Lucas Amora. Chupa Lucas Amora. E o Joe Pesci é a voz do Silvio Navas. É verdade. Fique com o troco, seu animal. O filme, cara, tem uma curiosidade, cara, muito macabra que eu vi aqui na internet. Tem uma cena que a mãe do Kevin tá no aeroporto, que é quando o John Candy aborda ela e chama ela e fala: não, eu te dou uma carona, te levo até Chicago. Existe um boato de que o Elvis Presley faz uma ponta no filme, cara. Ele tá atrás da mãe do Kevin no aeroporto, quando ela tá falando com o atendente tá dizendo que não tem vaga no avião, que não sei o quê, e atrás dela tem um cara barbudo. E a gente colocou o vídeo no YouTube aí, e aí, cara, pegaram uma foto do Elvis no filme Charro e compararam com o cara que tá atrás, cara, e é igual, velho. É igual mesmo. Inacreditável, é igual... velho. Dá uma olhada aí. É assim, ninguém pensou que pode ser uma simples coincidência. Ninguém pensou que pode ser um cara parecido. Não, tá vivo! Tá vivo, meu Deus do céu, não! Mas depois que eu fui ver esse link, tem um outro link também, no vídeo, que aparece o Elvis fazendo um trejeito assim com a cabeça, que o cara faz também igualzinho. Cara, é muito igual, velho. É muito igual. É muito igual. Puta merda. Não, tem razão, com certeza. A única, a melhor maneira de você continuar no anonimato de sua morte falsa é você servir de figurante pro filho do Macaulay Culkin. Que pariu. Vocês dois me trazem. Cara, gente, se não tem o que falar, a gente esculhamba logo o filme. Fica trazendo essas curiosidades de. Essas curiosidades de The Sun. Não, cara, eu só achei interessante, cara, bicho. Curiosidade de Sônia Abrão. Pronto, olha aí. So this is Christmas. Eu sou André Monsev, estou aqui com... Ivan Mussa. Fábio Nani. Estamos aqui reunidos para uma mensagem rápida, uma mensagem de Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos os ouvintes do Jurassic Cast e do Zombie Talk, e que no ano que vem estejamos juntos novamente. É isso aí, galera. Um grande abraço. Ho, ho, ho! Fala, galera do Jurassic Cast. Aqui é o Mal, do site do Mal. Eu vim aqui para desejar a vocês um Feliz Natal e perguntar se vocês foram bons meninos esse ano. Esse trio aí, será que merece ganhar um presentinho do Papai Noel? Ah, mas é claro que sim, porque vocês são muito talentosos, vocês são muito legais, vocês são muito engraçados. E Papai Noel vai enfiar a mão no saco e puxar para fora um belíssimo presente para todos vocês. Para Miote, para Brunão, para Calaveira, um Feliz Natal. Continuem com esse trabalho sensacional, com esse Jurassic Cast espetacular. Feliz Natal, macacada! Saudações natalinas, caros ouvintes do Jurassic Cast. Aqui é Alexandre Nerdmaster do Paranerd, é um podcast para nerds. E eu desejo a todos vocês Feliz Natal, próspero Ano Novo e um 2012 cheio de podcasts maravilhosos de filmes sensacionais. Vida longa e próspera! Fala, pessoal do Jurassic Cast, aqui é o Carlos Torrinho do Pauta Livre News. E eu sou o seu Panda. É isso aí, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo pra vocês. Eu tô vendo aqui que nessa mensagem a gente falou mais que o Miote, né, Panda, no podcast inteiro do Jurassic Cast, não é isso? Pois é, o Miote na verdade, eu sou seu Panda do Jurassic Cast, né, que eu até falei pro Calaveira uma vez. É, eu não sei se isso é um elogio ou é uma ofensa, mas tudo bem. Mas vindo de você, né, então... Mas é isso aí, um abraço aí pro Calavera, pro Brunão, pro Miotti, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que em 2012 o Jurassic Cast, tanto só, não só o Jurassic Cast como o Pauta Livre News e qualquer outro podcast que vier aí a surgir em 2012, alcance mais e mais downloads, mais e mais ouvintes, e pô, o sucesso venha, ou se não vier, que pelo menos essa mídia podcastal, essa rede social continue assim crescendo mais ainda, né, velho? É. Então é isso aí, um abraço, galera, valeu mesmo. Valeu, então. Boas entradas aí pro Miote, pro Calaveira e pro Brunão. Uhul! Óbvio, Dino! Primeira cena, como é que começa aquela merda? Um policial no meio da casa. Ele tá querendo saber se vai ter alguém em casa, porque na verdade ele é o ladrão, ele é o Joe Pesci. Ele tá querendo saber como é que a casa vai ficar sozinha. E aí ele vem como policial pra jogar aquele caô de querer saber como é que vai ser a vizinhança, se vai ter luz acesa, se vai ficar alguém em casa, esse tipo de coisa. Agora, ele nunca poderia, o Joe Pesci, nunca... Peraí, deixa eu reforçar, eu acho que não pegou. Nunca! Esse filho da puta poderia passar por um policial. Porque o Joe Pesci tem cara de bandido, velho. É como se o Justin Bieber fosse fazer papel de homem. É isso, cara. Não dá pra fazer. É, faz sentido. não cola, né, velho? Não cola, velho, entendeu? Então, assim, policial de dente de ouro, bicho. No Brasil tudo é possível, né? Não, o que eu acho mais legal, cara, dessa cena, não é ele ter dente de ouro. É passar 300 pivetes marginais, filhos da puta, e não dar uma atenção pro policial, velho. Cara, é um pardieiro, é um entra e sai, parece uma repartição pública aquela porra. Parece um albergue. E todo mundo falando ao mesmo tempo, velho, eu nunca vi duas mulheres parirem tantos filhos. Cara, é muita gente, velho, naquela casa. É mesmo. E fica aquela, sei o quê, Kevin! Sabe aquelas gritas, caraca, velho, não. Me dá uma cansa, essa cena me cansa. Não, eu acho que é engraçado que ele vira pra um e fala assim. Você sabe onde é que tá o shampoo? Eu não moro aqui. Eu não acredito, uma casa cheia de gente não tem shampoo. Seus pais estão em casa? Estão, mas eles não moram aqui. Tracy, você pediu a pizza? Buzz pediu. Com licença, senhorita, os seus pais estão aí? Meus pais moram em Paris, com licença. Oi. Oi. Seus pais estão em casa? Estão. Eles moram aqui? Não. Não. Por que morariam? Só crianças, sem pais, deve ser um orfanato de luxo. Sabe, é tipo uma loucura, cara, uma loucura. Mas esse é o tipo do texto do John Hughes, sacou? É o John Hughes, é isso aí, cara. Não, é pior o cara da pizza, né? Rapaz, é mesmo, né? O que que acontece na cena da pizza? Chega o cara da pizza, entrega 10 pizzas, aí deu $152. E 50 centavos. Aí ele chega pro cara que ele consegue achar, o pai daquele pardieiro, e fala assim, ah, eu vou pagar, peraí que minha mulher vai te pagar. E aí se fode aí, nerdão, que eu vou ali pra cozinha comer a pizza. E aí chega pro irmão, que eu acho que é irmão dele, a mulher do irmão dele vira e fala assim, fulano, você tem dinheiro, paga também. Cara, o velho faz uma careca de, não, eu só tenho cheque pra viagem. Olha, quem filho da puta. Não tem um parente assim? Eu vou contar uma história pra vocês que aconteceu ontem. Lá vem. Estava eu, a digníssima, a crioula, e os meus três filhos aqui em casa, o Cosmo, a Wanda e a Manuelita. Viu que a Manuelita é a última, né? Porque ela é mais nova, ela é a caçula. Aí chega o meu irmão, que é uma draga, e chega um parente meu que eu não vou falar quem é. Mas ele faz podcast. É, e fala de filmes antigos. E é da delicadeza. Aí chegou aqui, falou assim, não, porque eu tenho que ir embora, porque não dá pra eu comer. Aí eu, na minha santa educação, virei e falei assim, não, come pizza, come tal, que não sei o que, fica aí, já tá dessa porra aqui mesmo, como é que eu vou comer, você fica me olhando, não sei o que, pra lá. Não, tá bom, então eu vou ficar. Aí chega 5 pizzas, esse meu parente se coçou, mas nem fudendo. Falei, parente, tem cartão. Não, mas eu esqueci meu cartão. Parente, tem cheque. Parente, tem cheque. Ele, não, mas eu não tenho cheque. Filho da puta. Não. Ele não falou isso. Pelo que eu conheço, ele falou assim, eu não trabalho com cheque. É isso aí, meu. É a desculpinha que esse meu parente adora dar. Eu não trabalho com cheque. Cara, e aí o coitado do motoboy trouxe quate no lugar de Coca-Cola. E ele xaropou. Porra, é essa? Coisa é coca, não? 11h50 ele queria que eu despachasse o motoboy e fizesse o motoboy. Traz a coca. Cara, eu me compadeci muito do pai do Kevin nessa cena. Eu não vou falar quem é esse meu parente. Continua aí agora. Fique com o troco, seu animal. O diretor, ele já vai arrumando um jeito de começar a introduzir as situações que o menino vai usar depois, já no começo do filme. No começo do filme, aparece a aranha. É, parece videogame, né, cara? Você sabe que direitinho que aqueles elementos que estão aparecendo, eles vão ser usados de alguma forma, né? Tem o gravador lá e o menino grava uma fala do tio. Tem o velho lá, vizinho velho. Não, e o Chris Columbus nem forçou aquele velho também. Que o velho aparece, o velho faz uma cara de... E no final é o velhote mais gente boa da face da Terra. Cara, aquele dali, ele é a versão americana do Homem do Saco. É mesmo, né? Você descobre que a casa é grande, que tem um sótão... Não, a casa não é grande, velho. Senador aqui em Brasília não tem uma casa daquele tamanho. Cara, que casão, velho. Pois é, aí é aquilo que entra aquela questão que você comentou no começo do cast. O que demônios faz o pai do Kevin? Pra mim, ele trabalha como atravessador na ponte da amizade. Não faz sentido o cara ter uma casa daquele tamanho, pagar 28 passagens pra Paris... E o cara ter duas Belinas estacionadas na caralho. Não faz sentido, velho. Pra mim, a Belina explica tudo. Ele é atravessador de drogas. Caralho. Traficante, né? Ele é mula. Cara, ele só pode ser traficante. Ele é traficante, cara. Porque ele sai de casa, pega a Belina e vai pro subúrbio. Porque, porra, se ele chega de limusine no subúrbio, tá fudido. Então ele vai naquela Belina fudida lá, fazer, vender droga e tal, não sei o que. Volta cheio da grana e tem aquela casa linda, maravilhosa, bicho. Fique com o troco, seu animal. Cara, eu sempre me escangalho de rir com a cena de todo mundo correndo na casa acelerado. Eu não posso ver uma cena de um filme que tem alguém acelerado correndo, cara. Ah, mas isso aí eu também. Porque nego pega a roupa e fica atacando pra cima. É, aí nego pega a roupa e taca de um lado, taca do outro. Aí sai uma pessoa correndo. Sabe aquela coisa assim, bem... Pois é. O diretor, gente, vocês estão confusos. Fiquem fazendo confusos. Isso, aí. É. Aquela coisa bem assim, bem limitada. Pois é, mas enfim, deixam ele sozinho. E aí é uma parte que eu acho que é maneira. Que ele chega, acorda, sai. Aí ele vem, olha... Fulano, mãe, pai, procura lá o irmão. Vai lá fora, vê que a Belina tá lá. E ele, pô, a Belina tá aí. Caraca, então eles não foram pro aeroporto. Belina. Aí ele volta. Belina tá aí. Ele volta, senta na cozinha. Ele tá pensando assim. Aí ele começa a lembrar do tio reclamando com ele. Da mãe dizendo que ele era uma criança sem alma. Que o pai dizendo que ele era um emprestado. Na verdade, o pai é o único que não diz nada pra ele, né? É, o pai é um ausente do caralho, né? O pai, pra levantar, falar assim, ô, meu filho, que isso? Que, inclusive, que pai é aquele, né? Que o filho vira e fala assim... Seu idiota! O pai não se pronuncia, velho. Não pode falar nada. É porque ele concordou. Porra, que pariu. Imagina, então tá bom. Um dia o Felipe vai fazer uma arte, eu vou virar pro Felipe e falar assim, seu idiota. Aí eu quero ver o que você vai fazer comigo. Vai tomar uma na cara. Pois é, porra. Caralho, velho. Não faz sentido não nenhum. Faz, o cara vira pro bicho e fala assim, seu idiota. É, seu... Caralho. Seu vermezinho. É, seu imundo. Tua mãe não te quis. Isso. Ela devia ter te abortado. E o pai fica lá, lavando a louça. Não, ele tá enxugando o passaporte de Coca-Cola. E aí ele começa a lembrar dessas coisas e aí ele tá meio triste, assim. Ele, antes de lembrar, ele fala assim, eu fiz minha família desaparecer. Tipo, mó tristão, né, assim. Aí ele lembra dessas coisas e aí daqui a pouco ele, eu fiz minha família desaparecer? E aí, cara, o moleque começa a fazer tudo que eu sempre quis fazer sozinho em casa, bicho. Pular em cima da cama dos pais comendo pipoca. Comer porcaria, potão de sorvete. Ele vai ler a Playboy do irmão. Mexe nas coisas todas do irmão, né? Bagunça tudo. Não, mexe nas coisas de todo mundo, né, cara? Não sei como é que ele achou o dildo da mãe dele lá. Não, porque a mãe é com aquela cara, a velha é com aquela cara ali, velho, tá rolando um dildo niga. Niga, versão niga. Escondida naquele criado mudo ali. É porque o filme era muito inocente, né, cara? Sabe que isso é outra coisa que me incomoda muito? O quê? Você, quando tem a oportunidade de ficar sozinho, o que é que você faz? Primeira coisa, se você é um homem heterossexual, qual é a primeira coisa que você faz quando você tá sozinho? Bater... É. Primeira coisa. Vai ver pornografia. Primeira coisa, cara. Pornografia. Primeira coisa. Segunda coisa, você vai procurar pornografia pra bater... de novo. Isso. Segunda coisa. Terceira coisa. Quando o pau já tá pra cair, aí você dá um tempo, aí vai fazer alguma coisa pra comer. Deixa a cozinha aquele pardieiro e volta pra continuar vendo as cenas de sexo e bater uma p... É o ritual do homem heterossexual que fica sozinho em casa a primeira vez. Tá, mas ele só tinha 8 anos. Você acha que eu comecei com que idade? Que pariu. Cara, o moleque me pegou uma Playboy, velho. Você viu qual é a capa da Playboy? É um monte de Newsweek, é um monte de quadradinho. Não tem a capa mulher pelada da Playboy. Não, aquela Playboy existiu sim. Existiu? Existiu. Pô, mas cadê a mulher pelada? É uma atriz que fez... o primeiro filme dela foi ET. Erika Eleniak. Pô, essa mulher é boa pra caralho, velho. Ela fez Baywatch também. Fique com o troco, seu animal. Na opinião de vocês, o que uma criança de 8 anos faria hoje se ficasse em casa sozinha? Ah, cara, olha, se eu tivesse 8 anos hoje, 8 anos, uma criança normal, não uma criança de 8 anos que já batia punheta. Primeiro que eu ia entrar em desespero, começa por aí. Eu não ia ficar feliz que minha família sumiu. Mas, digamos que eu ficasse, eu ia, cara, fazer exatamente tudo que esse moleque fez, velho. O Bruno é um inocente juvenil, né, Miotti? Não, mas eu te digo o que o meu sobrinho faria. Se eu estiver sozinho aqui no meu quarto, ele ia pegar toda a minha coleção de action figure do Star Wars e abrir tudo e brincar. Ele é doido pra fazer isso, só que eu não deixo. Tá vendo? Cara, se fosse eu, hoje em dia, 8 anos sozinho. Puta-se. Caralho. Caralho, é velho. Doente, cara, é doente. Você já, puta, você já viu aquele O Capeta em Forma de Guri, do Tela Clay? Eu sei qual é. Aham. Uhum. Do RC Renato. Putas. Cara, eu tenho 10 reais, você chupa meu pau. Putas. Tá que cara, pariu. Eu não me conformo como um garoto, um homem, fico sozinho em casa e vai ver filme de gangster, velho. Na boa. Ah, não me cara, conformo, que isso, cara. Com certeza, o moleque foi ver qualquer filme, ele pegou o primeiro que ele viu, que ele não sabia o que que era. Do lado era um filme pornô da Pamela Anderson. Ele podia ter colocado o filme pornô da Pamela Anderson, mas ele preferiu pegar O Anjo de 50 Almas. Vocês sabem que esse filme, ele é fake? Ele não existe? Ele foi feito pro filme, né? E eu achava que ele existia, sabia? Cara, eu também, porque é muito bem feito. É, né? Inclusive aqueles 10 segundos de filme valem muito mais a pena que o filme inteiro do Macaulay Culkin. Mas é uma cena muito maneira, né? Porque o cara... Fique com o troco, seu animal. Cara, como eu falei isso quando era criança, bicho? A cara do Kevin, a cara do Macaulay Culkin falando isso, né? É, ele é muito bom. Não, e o cara é muito mal. Com aquela metralhadora da Segunda Guerra Mundial, velho. Que pariu. Ele usa esse filme mais duas vezes, né? Essa mesma cena. Ele bota uma vez pra assustar o cara da pizza. E depois ele bota e aí o ladrão acha que teve uma queima de arquivo lá dentro. Fique com o troco, seu animal. A mãe do Kevin, que é ordinária, né? Eu fiquei com a raiva daquela mãe, cara. É porque assim, como a gente é pai, né? Pai, mãe, enfim, já tem filho. A gente... Que é, velho? Eu e o Bruno somos pai e o Piotr é uma mãe. Somos pai e mãe. Eu achei que nós somos pais e mãe. Eu não quis dizer isso, mas enfim, agora ficou, né? Mas enfim, a gente que já é pai e o Miotti que é mãe, a gente fica meio doído, né? Assim, de cara, como é que essa pessoa esqueceu a criança? Tipo, não justifica a correria, não justifica. Isso é tão forte, esse sentimento, que o Chris Columbus leva o filme inteiro, porque o filme, na verdade, bem da verdade, ele pode ser dividido em duas partes: as peripécias do Kevin. Isso. E o calvário que a mãe dele passa pra recuperar o filho. Isso. Então o Chris Columbus, ele fez o filme todinho. A mãe sofreu o filme todinho pra quando chegar no final, você, espectador, não ficar com ódio mortal daquela ruiva desgraçada que teve coragem de pôr aquela aberração no mundo que é aquele filho mais velho dela. O sentimento que pode dar pro espectador é ligar pro serviço social, né? Pô, essa ordinária, essa vagabunda deixou o filho dela sozinho, cara. Isso não é uma mulher, isso é uma corna. Alguma coisa assim que eu achei meio estranha foi o pai nem aí, né? O pai é um ausente, filha da puta, rapaz, eu te falei. Aí o putinho, o estivador do caralho, vira e fala pro teu filho, meu, tô falando pro teu filho, você é um idiota, idiota, moleque, idiota, você, tá ouvindo, você, miotinho, você é um idiota, e você não faz nada, você fica lá, limpando o talão de cheque que não deveria estar em cima da pia da cozinha. Olha só, cara, que escalação de dublagem. Quem é que faz a voz do pai do Kevin? O Scar. É o vilão, cara. Olha aí. Olha, rapaz. É o vilão, é cara. O diretor de dublagem entendeu na hora. O vilão do filme é o pai, que não tá nem aí pro moleque. Aí ele botou verdade. A voz do Jafar. A voz do cão. A voz do catiço, bicho. Pra ser a voz do pai, velho. Então o cara tem a voz do capeta. Então você já entende que ele é o malvado, bicho. Fique com o troco, seu animal. O papel do John Candy já é uma homenagem ao papel dele no programa que a gente falou anteriormente, do último programa, do último JazzCast, que é o Antissalto Que Mal Acompanhado. Porque ele é gordo, espaçoso, que veste um casaco horroroso. Ele é, internet, um líder de uma banda de polka. O que que é polka, pra você que nunca viu? Como é que a gente pode definir polka? Um ritmo escroto, é isso. O legal são as músicas de sucesso dele, né, Bruno? Ah, é. Polka. Nunca já ouviu, nunca ouviu falar? Desde que eu me apresente, Gus Polanski, muito prazer. O rei da polka do Oeste. Os Kenosha Quickers. Oi. Oi. Não? Tudo bem, eu pensei que tivesse reconhecido. Tudo bem. Eu fiz sucesso há alguns anos e, por isso, você conhece polka, polka, polka, polka, polka, polka. Não? Twin Lakes Polka, Yamahui de Polka, também chamada Kiss Me Polka, Polka Twist. São os nomes das músicas? É. Essas músicas fizeram sucesso no início da década de 70. Você sabe como é. Nós vendemos perto de 623 cópias. Em Chicago? Não, em Sheboygan. Foi um sucesso em Sheboygan. Eles adoram. Desculpe, mas não disse que ia me ajudar. Ah, é claro, eu fugi do assunto. Todas as músicas da banda têm polka no nome. E é tudo igual também, as porra da música. Eu tá pensando aqui com o mesmo botão aqui agora. A Catherine O'Hara, ela é meio vesga, né? Ela é estrábica. Que ela fica com os olhinhos tortinhos, cara, quando ela tá olhando pro John Candy. Eu não sei se ela tá pra ter um ataque de nervos ali. A impressão que eu tenho nesse filme é que ela vai ter um chilique a qualquer momento. Fique com o troco, seu animal. Daquelas peripécias que o Kevin faz com os ladrões, qual é a preferida? Pô, eu gosto na hora que... Me dá uma agonia foda, né? Na hora que ele pisa no prego. Puta. Puta que pariu. Aquela ali, né, cara? Dói mesmo. Essa dá uma agonia inacreditável mesmo, cara. O Joe Pesci, quando vai subir a escadaria toda molhada, cara, ele dá um voo, ele bate com as costas em cheio. Aí ele fica assim... Cara, o bicho perde o ar, velho. Cara, me dá uma agonia ver essa cena. As cenas de humor pastelão desse filme são impagáveis. Todas elas. Todas elas, da hora que eles começam a apanhar, são muito boas, cara. São doloridas, né? São doloridas. E assim, é real, cara. É real. Parece o Partoba, bicho. Porque... É sério, cara. Porque os caras tomam porrada à torta e à direito, bicho. Uma cena dessas que eles apanham, que eu acho muito escroto. Cara, o moleque me bota um lança-chama maçarico, velho, na porta, bicho. Quando o Joe Pesci abre a porta, que vê um maçarico na cabeça. Caraca, bicho, é muito agressivo, velho. Quando o outro entra, que ele vai tentar acender a luz e ele puxa assim a lâmpada, que ele vê o negócio, o fio começa a cair, ele olha pra baixo, ele olha pra cima e vê um ferro quente na cabeça dele, pá! Cara, é muito hilário, bicho. O melhor que deixa a marca, né, do ferro. Deixa, porque, deixa. Porque o moleque é filha da puta, cara. Ele deixou ainda o ferro esquentando, cara. Agora me responda uma coisa, por que esse moleque desgraçado não chamou simplesmente a polícia? Porque o telefone tava caído, sei lá, cara. É, tava sempre. Tava a polícia cortado. Já tinha ido lá também e não atendeu. Porque ele tava com medo, achando que era o bandido. Sabe o que eu gosto pra caramba nos filmes do Chris Columbus? A verossimilhança. As conveniências. Você sabe que vai ficar uma criança de 8 anos em casa sozinha. Isso. Minutos antes da criança ficar sozinha, vem o técnico de telefonia, que não faz isso em lugar nenhum do mundo, dá satisfação pra dona de casa. Olha, minha senhora, o fio de telefone arrebentou, então tá sem telefone. Incrivelmente, pelos 2 dias que o seu filho vai ficar sozinho em casa. Olha que coisa interessante. Isso, exatamente. Aí o ladrão vai tentar invadir a casa dele. Aí ele vê, ele tá na cozinha fazendo alguma coisa, ele vê o ladrão botando a cabeça pra dentro de casa. O que que ele faz? Ele pega um acendedor de fogão, que tá dentro de uma gaveta cheia de ferramenta. Sozinho tem ali um acendedor de fogão. E bombinhas. O que que esse desgraçado desse moleque tá fazendo com bombinha dentro da gaveta de ferramenta, cara? Sabe essas conveniências dos filmes dos anos 80? É, exato. O cara assim, ai meu Deus, vai entrar um urso. Aí eu tiro uma espingarda que na verdade é um abajur. E dou um tiro na bunda do urso. Mas por que você falou as verossimilhanças? Quais são as verossimilhanças? As verossimilhanças, cara, que na primeira vez que o cara caísse ali, ele quebrava as costas e acabou o filme, bicho. Ah, acabou. Aquilo ali é SAMU, meu amigo. Exato. Ainda vai ser maltratado no hospital, no seu hospital de base. Fica parecendo um desenho do Tom e Jerry, cara. Fica, mas tem que ser, né, cara? É um filme infantil. Em qual outro filme você levaria uma tijolada no meio da tua cara e só faria assim, ai. Não, não é só ai. Ele cai, se arrebenta e levanta e fala assim, meu dente. Ele arrancou meu dente. Moleque, filho da puta, vou te pegar. E não tem um sangue, a boca não sangra, não faz nada, né? Não, nada. Cara, agora eu senti no meu saco o tiro de espingarda que ele deu no saco do Joe Pesci. Ah, é. E é só pressão, né, cara, aquilo ali. É claro, só... aquilo ali é só chumbinho, chumbinho, né? Chumbinho. Cara, o barulho que faz, velho. Tu plá! Cara, e o Joe Pesci dá uma agarrada no saco. Eu acho que ele devia estar agarrando pela dor que ele tava sentindo agarrando o saco. Eu acho engraçado ele xingando o moleque com dor. Ah, é? Seu filho da puta! Eu acho que a gente pode definir Esquecendo de Mim como o mais próximo de um filme live action que se tentou fazer de um desenho animado, né? Isso, é. Mas é, eu acho que era essa a ideia. Fique com o troco, seu animal. Que ruiva, bonitinha aquela, a neta do coveiro lá, né? Coveiro não, pô, que sacanagem. Né? Não, mas o filme todo parece um cara, parece um coveiro. Bicho, pra que tu vai tirar a recolher neve às 11 horas da noite, numa rua que não passa ninguém? Raio de velho esclerosado do caralho. Aquele velho tinha uma esclerose múltipla, velho. Ninguém teve, nenhum filho da puta daqueles vizinhos burguês se compadeceu daquele coitado daquele velho e levou ele pra um hospital psiquiátrico. O velho é esclerosado. Velho, 11 horas da noite, não tem ninguém, terra de ninguém, não passa ninguém. Aí aparece o velho, arrastando uma caçambinha, vai lá e recolhe neve. Acabou. Esclerose. Ai, de vez esclerosa. Não, mas é sério, tô falando de putaria, não. A menina era bem bonitinha mesmo. Tem uma cena que é ótima, cara. Kevin vai fazer compras, e aí ele tá no caixa, e aí a mulher começa a passar as coisas, e ele tá lendo uma revista, assim, mó despreocupado, sabe? Essa comida congelada é boa mesmo? Não sei. Ah, eu vou provar. Para as crianças. Peraí, eu tenho cupom de desconto. Recortei do jornal de hoje. R$19,83. Tá bom. Você tá fazendo compra sozinho? Moça, eu só tenho 8 anos. Por acaso acha que eu estaria sozinho? É claro que não. Cadê sua mãe? Minha mãe tá no carro. E seu pai? Trabalhando. E seus irmãos? Eu sou filho único. Onde mora? Eu não posso dizer. Por que não? Porque você é uma estranha. Essa cena toda é muito boa, cara. Fique com o troco, seu animal. Bom, e no final, ele dá cabo dos bandidos, o velho aparece com a pica... A pica, não. Aparece... olha aí, internet. O velho aí, aparece com a pá, desce o cacete nos caras, a polícia vem, prende eles, enfim, tudo dá certo, tudo dá bem. A mãe, depois de escutar 48 horas de polca, ela chega, encontra o filho, e aí você já viu aquela mulher sofrer tanto que você não sente mais raiva dela. É, exato. E aí no final tem o Macaulay Culkin na sua expressão absoluta, esbugalhando o olhinho, e o irmão dele falando assim, Kevin! Aí ele, ui, ui, ui. Ai, cara, pelo amor de Deus. Ah, cara, é divertido, não seja ranzinza. Já falei que eu não gosto de filme de Natal? Olá, Jurássicos, tudo bem? Aqui é Lucas Amura e eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tava passando pelo bairro proibido quando eu vi aquela janela aberta indiscretamente. Resolvi averiguar, eu olhei assim pra cima e de repente eu vi o Superman voando. Caraca, pensei, como que pode ser isso? Então eu saí correndo pra ver pra onde que ele voava e acabei dando de cara. Eu tropecei mesmo num cara com uma roupa de aventureiro, chapéu de couro, um chicote amarrado na cintura. Por algum motivo assim muito estranho, ele deixou cair do bolso um bonequinho do Frankenstein que falava: cuidado com o tafetá! Aí eu peguei o bonequinho e saí correndo pra devolver. Mas aí do bueiro da rua saiu um alien, cara, todo lambuzado daquela gosma verde. Eu fiquei petrificado, paralisado mesmo. O alien veio na minha direção correndo, mas passou por mim, com uma cara de assustado ainda, eu não entendi. E daí eu vi zumbis saindo do bueiro também, olha só, e eles estavam perseguindo o alien. Bah, coisa de louco, é. Nessa hora eu já tinha até perdido de vista aquele cara do chapéu de couro e também a direção do voo do Superman. Então eu tentei voltar lá pra Chininha, quando eu ouvi aquela música espetacular do Mágico de Oz, cantada por vocês nem vão acreditar. Dona Flor! E os dois maridos faziam o coro, só que um dos maridos usava uma máscara toda furadinha na parte de baixo e o outro era o Slot. Ué, que gosto que essa Dona Flor tem, hein, credo, é. E não parava por aí. Atrás dela vinha um garoto desesperado e espevitado que ficava gritando toda hora com as duas mãos na cara. Até parecia que os pais dele viajaram e se esqueceram dele. Só tinha um meio de acabar com toda aquela cena bizarra. Eu precisava encontrar o último dragão para usar de sua magia ou sei lá o quê e me fazer voltar de onde eu estava antes. Então atravessei a rua e quase fui atropelado pelos caça-fantasmas com aquele Ecto One velho caindo aos pedaços. Porra, por que não aposenta esse carro? Que droga, viu? Bah, desisti de tudo aquilo e fui pegar um avião pro meu destino. Não dava porque o piloto tinha sumido. Aí fui pegar um trem. Não tinha também. Aí resolvi alugar um carro e adivinha quem veio pedir carona? O Del Griffith. Aí não aguentei. Eu fiquei em pânico. Pedi aos deuses, mas não adiantava porque eles estavam no crepúsculo. Aí veio um cara correndo na minha direção. Ele viu que eu tava precisando de ajuda. Olha, com certeza esse cara tava treinando pra alguma coisa, viu? A roupa tava suada. Tinha uma carranca assim meio caída de lado. E aí ele falou assim... E aí, precisa de alguma ajuda? Aí eu disse, tô perdido. E ele me respondeu assim... Não tá não, meu amigo. Você tá no Jurassic Cast. E quem tá no Jurassic Cast nunca se perde. E era o Rock, cara, um lutador. Um cara que me deu uma grande lição de vida. Boas festas a vocês, meus amigos. E continuem nos brindando com a magia do cinema em 2012. Sejam felizes e muito prósperos. É, internet, esse foi o nosso último programa de 2011. Eu, Rodrigo Silveira, esse que atende com a alcunha de Calaveira, Brunão, Bruno Lagana, Miotti, Leonardo Miotti, queremos agradecer imensamente pelo seu carinho, pelos downloads, pelos cliques que nós tivemos nesse ano, que foi surpreendente. Nós nunca imaginaríamos que iríamos ter um retorno tão rápido e tão bacana da maneira como nós estamos tendo. Nós estamos fazendo amigos, não é companheiros, nós estamos fazendo amigos nessa empreitada. E em tão pouco tempo, né, cara? Em menos de um ano, menos de 6 meses de programa. Então nós queremos agradecer muito pelo carinho de vocês, queremos dar um enorme abraço em cada um de vocês que nos ouve, que manda e-mail, que manda comentário, que nos incentiva, porque às vezes nós estamos tristes, eu mesmo, às vezes não tô legal, o Bruno não tá bem, o Leonardo tá bem, mas a gente sempre recebe um e-mail, recebe um comentáriozinho que com duas linhas já motiva a gente, e a gente já liga o computador e começa a falar besteira, e os programas saem da maneira como saem por causa de vocês. Então nós queremos agradecer muito a todos, um beijo enorme no coração de cada um, desculpe qualquer coisa. Passem o Natal com a família de vocês. Se você está brigado com alguém da sua família, peça desculpa. Aproveita nessa época que está todo mundo com o coração mais abrandado. Não inicie o ano com uma briga, com uma discórdia. Não faça isso, porque nós não sabemos até quando estaremos nessa terra. Então, meus caros, fica aqui o recado do Manuel Calaveira. E se essa semana ainda tem programa? Na verdade, esse não é o último. Ainda tem um elo perdido. Presente de Natal e final de ano. E aguarde 2012, porque... O primeiro episódio de 2012 vai fazer cabeças explodirem. Vocês não têm ideia do que vem por aí. JurassicCast multimídia também, hein, pessoal? Esperem mais videozinhos que nós estamos bolando altas aventuras. 2012, cara, vai ser o ano do JurassicCast. Porra, se o mundo não acabar! O mundo vai acabar por causa do JurassicCast, cara. Porra, caralho. Nós vamos explodir o mundo, cara. É isso aí. Internet, mande um pedaço de peru assado, ave, que a gente agradece. Um beijão pra cada um de vocês e até 2012. Eu prefiro Chester. Eu também, é mais molhadinho. Eu gosto de pernil. Ô, também, nossa. Eu gosto de rabada. Oi! Oi. Baixou o nível, velho. É, como é que o Jurassic Cast ia acabar? Então é Natal e sabe o que você fez. Olá, eu sou o Vivacqua, o prefeito da Cidade Gamer. Aqui comigo está ele, o vice-prefeito Kodoji. Olá, aqui é o vice Kodoji da Cidade Gamer e estamos aqui com os nossos secretários para transmitir essa linda mensagem de Natal. Eu gostei porque o nosso ensaio está muito perfeito. Está muito sincera a nossa mensagem. Vamos lá, Ed, dê a sua mensagem para os nossos amigos do Jurassic Cast. Oi, o meu nome é Eduardo Palhares. E eu tô aqui pra falar um Feliz Natal para o Jurassic Cast. Eu estou de boa vontade, aqui não é forçado, não é, Bill? Ed, você é um pândego, você é muito engraçado e as suas palavras são furfúrias. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Não, Ed, RS, é riso. Bom, como eu ia dizendo, eu também quero desejar um Feliz Natal para a galera do Jurassic Cast. Não é, gurizada? Thiago, Diego. É isso aí, pessoal. Nós aqui da Cidade Gamer desejamos a vocês do Jurassic. E que, Jurassic Cast. Sim. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Próspero. Fim. Não, é prosopopeio, cara. Prosopopeio, caramba. Ah, deixa eu ler de novo então. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, Diego. Hã? Hã? Não. É o Diego. Ah, sou eu? Oi, eu sou o Diego Santos. Ai, meu Deus. É o seguinte, pessoal, queria agradecer a vocês por entrarem na vida da Cidade Gamer esse ano, na Podosfera esse ano. Sejam bem-vindos, um Feliz Natal de toda a Cidade Gamer pra vocês. Um Feliz Natal pixelado. E sabe a Simone? Beijo, coração. Um bom Natal. O amor como um todo. Numa época em que fazem filas e filas pra assistir uma merda de uma história de um vampiro purpurina, de uma frígida do cacete e de um lobisomem pelado, cara, Esqueceram de Mim é infinitamente melhor, cara. Eu sinto muito quem gosta, mas se tivesse passando hoje, só existissem dois filmes pra assistir, Esqueceram de Mim e Amanhecer, Crepúsculo, Anoitecer, O Fim da Tarde, A Tardinha, logo ali, eu continuava assistindo Esqueceram de Mim, cara, até morrer, até meus olhos sangrarem, entendeu? Valeu, Lucélia. Lucélia vai ser a Sônia Braga do Jurassic Cast. Esse é o nosso programa de Natal, pô. Ah, mas não tem problema não. Cara, esse vai ser o programa de Natal mais politicamente incorreto de todos os tempos, cara. É, eu tô pensando até nas tirinhas do Leonardo. Olha esse aqui, rapaz. Esse site aqui é maneiro, hein? Olha, ó, é isso que uma criança de 8 anos faria. É isso que uma criança de 8 anos faria. Aí tem várias. Caralho, olha a voz do moleque. Aí tem várias. Olha aí, rapaz. Para de reclamar e olha aí, bicho. Eu já vi muito filme com essa mulher. Família Busca Pé. Beleza. É mesmo, rapaz. É ela mesmo. É Caipirona. Ela. Ó o miote, ó o miote, caipirona. Caramba, mulher, é uma delícia. Rapaz, olha isso. Pera aí, gente. Caralho. Porra, velocidade 5, punheta velocidade 5. Isso, é, aqui é frenético. Será? Deixa eu procurar aqui. Não, depois procura. Não, vou falando. Eu tava fazendo um monte de coisa aqui enquanto tava fazendo. Oh! Ofegante, menino. Porra. É por isso que o Miotti não participa direito, né? Ele fica calado. Ele fica fazendo outras coisas, jogando Angry Birds. E eu acho que o Peterson Adriano melhora um pouco o Macaulay Culkin, cara. Melhora. Peterson Adriano, ele era um dublador muito talentoso, né? Era não, ainda é, cara. Só que hoje ele tá crescido. Hoje ele fez, assim, o último trabalho célebre aí que ele fez foi o... O Clark. Do Smallville. Perdi o respeito por ele. Não, cara, porra. Não, sabe o que é engraçado? Que o Rodrigo adorava. Smallville? Ah, eu gostava, sim. Nunca gostei, Leonardo. Nunca então você ligou, você viu o 70º episódio, você ligou pra mim. Caralho, que episódio foda, não sei o que. Eu lembro. Bicho, nós estamos falando de uma série que ficou no ar por 9 anos. Eu liguei pra você pra falar de um episódio. Porque toca a música do John Willis. Só por causa disso. Assim, é um trabalho, tá? Ele precisa ganhar dinheiro. Ele não tem que escolher o que ele faz, cara. Tem sim. Não, cara, deixa ele ganhar dinheiro, bicho. Ele não sabia que a série ia ser tão... Ele foi tão enganado quanto a gente, bicho. Eu não, porque eu sempre falei que aquela série era uma merda. Porra, gostava. E como? Ah, vocês são todos frisos. Do mesmo jeito que eu gosto de Supergirl, eu já falo de Supergirl. Pô, não, Supergirl vão falar. Supergirl vão falar, pau na mão. Se a gente falar de Mestre do Universo, eu falo de qualquer coisa. Ai, a gente vai falar sobre Mestre do Universo. Tá na pauta já? Cara, não, você não vai fugir disso, bicho. Olha só, ouvinte do Jurassicast, se você quer que a gente destrua o filme Mestres do Universo, você vai mandar um comentário dizendo: sim, Brunão, eu quero que a gente destrua os Mestres do Universo. Beleza, aí vocês me falam quando o programa vai ser publicado, aí eu escuto. Aí vocês botam outro apresentador. Não, bicho, tu tem que participar, cara. Pô, vai ser maneiro, bicho. Troço tosco do caralho. Já falei que não. Eu já falei pra vocês pararem com essa palhaçada. Pô, bicho, tu vai fazer essa palhaçada mesmo, cara? Já falei pra vocês pararem com essa palhaçada. Pô, acho que vale a pena, pô. Ah, porra. Where those streets are... Tu tem alguma entrada aí, Rodrigo? Não tem nada. Eu tenho uma entrada. Gostoso. Comeu sushi hoje, né? Obrigado, Miotti. Outro dia eu te levo pra jantar, tá? Cara, falando nisso, eu já combinei com minha irmã da porra da foto. Ela vai tirar amanhã. Olha aí. A foto sensual? Ué, porque eu não vou fazer aquela porra, Rodrigo. Esqueceu o que eu vou fazer? Já deu os 50? Deu muito já mais, deu mais do que 50, cara. Deu mais de 50. Então eu vou tirar amanhã, como a gente vai gravar os e-mails quarta, porque quinta-feira é impossível pra mim. Uhum. Vai ter que ser quarta, tá? Mas eu vou dar uma chamada no... Mas aí vai no e-mail, tá certo. Não, é no e-mail. Aí a quarta-feira eu já mostro a foto pra vocês. Tá, vamos lá então. Tá mesmo. No 3? Manda ver. No 3? Manda ver. Eu já tô gravando, cara. Também já tô. Gravando. 1, 2, 3, valendo. Just like the ones I used to know. Where the treetops...